As Vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos à... Caíram aqui coisas. À estreia da quarta temporada de As Vozes da Dolores. Finalmente, para acompanhar também a estreia da quarta temporada de Westworld. O meu nome é Manuel Reis. Junta-se a mim o Luís Correia. Do outro lado da internet, dos cabos de rede e de fibra. Olá, Luís. Olá, boa noite. É um prazer, como sempre, estar aqui também a ajudar o Manuel a fazer os comentários sobre esta série fantástica, que aparentemente será a última... Poderá ser a última. Nunca sabemos. O plano acho que era para 5 temporadas, mas a terceira... Teve algumas opiniões e teve uma quebra de audiências e algumas opiniões menos positivas. E se formos ver os números da quarta, o primeiro episódio teve 300 mil espectadores no linear, só na emissão linear da HBO, fora aqueles que viram através da HBO Max nos Estados Unidos e em todo o mundo, obviamente, por isso. Vamos ver o que é que sai daqui, não é? Não é que a HBO precise necessariamente de audiências, porque é um canal de subscrição, mas vale a pena, não é? Sim, daquilo que eu já consegui ver, isto promete. Isto promete. Sim, nós se calhar vamos explicar o ponto em que estamos. Então, esta gravação está a acontecer depois do Luís ter visto o segundo episódio, que passou ontem, que estreou ontem, ontem à noite. Eu ainda só vi o primeiro. Tive aqui uma shitstorm de situações pessoais. Sabem aquela situação em que tudo podia correr de errado e ainda correu pior. Tudo o que podia correr de errado correu pior e correu tudo ao mesmo tempo. Certo. É a perfect shitstorm. É, completamente. É o triplo furacão misturado. Com um terremoto com um meteorito de alien a cair. O meteorito é a invasão alien, é quase isso. É um evento de extinção. Basicamente. É um KT. Por isso, só agora é que consegui ver o segundo episódio. Eu gravei um clipe de 2 minutos a explicar mais ou menos o que é que tinha acontecido. Como é que isto vai acontecer? Hoje estamos aqui, hoje é segunda-feira, estamos a gravar a conversa sobre o primeiro episódio da série, que irá sair nas próximas horas. Pelo menos esta nossa conversa irá ser publicada nas próximas horas. Obviamente vão estar a ouvir isto em diferido, não é? É um podcast, é a vida. E amanhã vamos falar sobre o segundo episódio e isso irá sair também posteriormente. E depois retomamos o ritmo semanal na próxima semana para conversar sobre Westworld. Eu não estava a pensar em voltar com o podcast, vou ser muito sincero. De todo. Então, como vocês já perceberam, a culpa é totalmente minha, porque eu lembrei-me... Oh Manel, está a começar a quarta temporada... Não é só tua. Voltamos ao podcast. Não, eu não estava a pensar... Porque é assim, primeiro, eu não estava à espera que a HBO lançasse esta temporada tão cedo. Eu pensava que a temporada ia sair... Eu sabia que estava a ser produzida... Sabia que já estávamos a passar mais ou menos 2 anos e Westworld tem lançado as temporadas com cerca de 2 anos de diferença, um bocadinho mais, um bocadinho menos. Eu estava a contar com ela para o outono. Pois, eu estava a contar com ela a seguir à Casa do Dragão, um spin-off de Game of Thrones que vai estrear no final de agosto. Que vai até outubro, eu estava a pensar que ia ser em novembro até ao fim do ano, mas depois a HBO anunciou, e é por isso também que se calhar achamos que vai ser a última temporada, a HBO lançar as coisas com 1 mês de antecedência. Um pouco antecipada para aquilo que é mais comum, mas sim. Sim, foi com 1 mês de antecedência que eles anunciaram a data. Quando eu vi a data, pensei... Não vai. Não há forma como eu vou conseguir fazer isto. Não vai dar. Não vai dar. Mas depois pensei. De todos os projetos que tive, as Vozes da Dolores permitiram-me ter conversas super interessantes sobre política, sobre tecnologia, como é que nós vamos evoluir. A terceira temporada, embora tenha sido uma confusão de coisas, deu boas conversas e tivemos muito boas conversas, eu e tu, Luís, sobre a série. E pensei que se lixe, vamos fazer. Vamos fazer. E agora que já a coisa já está mais ou menos organizada, também vou tentar simplificar ao máximo os processos de publicação. Mas só estão a ouvir as Vozes de Dolores agora pela primeira vez, podem subscrever onde quer que ouçam podcasts. Tentem não subscrever no Spotify. O Spotify é mau para os podcasters, mas de resto subscrevam noutras aplicações. Usem o Overcast, usem até a aplicação da Apple, usem o Pocket Casts ou o Podcast Addict no Android, usem outra coisa qualquer. Quanto à série, que é para isso que estamos cá, não é? Luís, tu já viste os dois primeiros episódios, sabes mais alguma coisa do que eu? Eu só vi o primeiro. Eu vou manter esta conversa spoiler-free sobre o segundo, Sim, obviamente. porque não é nada difícil de fazer, porque eu tenho aqui as minhas notas Já devidamente da semana separadas. passada. E pronto, se recordarmos um bocadinho do. Fizemos um recap, provavelmente, do último episódio da terceira temporada. Temos aquela questão do William ir até ao Dubai, a um dos centros da Delos Corporation, É verdade. visitar o bunker. Já agora tu estás a falar em recaps. Não estás também. Eu estou a ter isto com séries que acabaram há mais tempo. Stranger Things, Barry. Mas não estás com aquela sensação de que te esqueceste do que aconteceu. Neste caso, em séries que demoraram mais tempo do que o habitual a largar uma nova temporada. The Orville também. Eu normalmente não tenho um problema muito grande com os recaps, a não ser daquelas séries que eu vejo tipo pipocas, portanto, que são umas séries que vejo para me entreter porque há ali qualquer coisa, mas não é uma coisa que eu me mantenha totalmente agarrado e quando é que sai a próxima temporada. Não, aquelas, eu digo, eu tenho mudado muito a minha postura em relação a séries, principalmente em não ir no hype. Por exemplo, toda a gente andou a falar muito bem de uma série chamada Ted Lasso, mas aquilo como tem bola, que é um assunto que eu odeio, eu nem sequer vi nada da série. E a Minha série mãe não gosta de futebol. pode ser espetacular em muitos aspectos, mas eu não consigo mesmo estar a ver algo que tenha aquele tema como fundo. A minha mãe não gosta de futebol. Pula a ver a série, ela está a adorar. Pronto. Ótimo, eu não desejo nada de mal às pessoas que gostem da série. Eu pessoalmente não vou ter interesse. Mas não, em relação ao recap, eu só estou a dar este ponto porque é importante perceber exatamente a maneira como começa o primeiro episódio. Sim, Ok. deixa-me só referir, eu vou pôr na descrição deste episódio, estão dois links para dois recaps diferentes. Um é o recap oficial da HBO, que eles acharam por bem, o recap de toda a série em 3 minutos, que Certo. é pouco, se calhar. E o outro link é do Man of Recaps, ele fez um recap de 10 minutos sobre a terceira temporada, que está bastante bom e dá para recordar todos os pontos, incluindo lá está as duas cenas finais da terceira temporada, essa do Man in Black na Delos, na sucursal da Delos no Dubai, e a outra sobre a qual já iremos falar mais à frente. Exato. Mas pronto, como fazendo só aqui o pequeno recap, nós vemos o William chegar a ser recebido pela Charlotte, E em que a Charlotte o faz lembrar, portanto, o William nesta altura sabe que a Charlotte é um duplicado, sabe perfeitamente que é, no fundo, é a é parte Dolores. evil da Dolores. Sim. E é nessa altura em que nós vemos o William a ser substituído, deixando a impressão que vai agora existir um novo Man in Black, muito mais alinhado com aquilo que é o pressuposto da ideia que nós vamos ver ao longo desta quarta temporada. E, portanto, acho que ficamos podemos deixar ali com... de lhe chamar lado mau da Dolores, já lhe podemos chamar Charlotte, não é? Certo, certo. Sim, mas aquilo que aconteceu na terceira temporada, recordando para os preguiçosos que não vão ver essa parte, a Dolores dividiu-se entre vários corpos. Existia a Dolores Prime, que morreu no final da temporada, certo. e passou também a sua memória para a Charlotte, para um robô da Charlotte, Para a para... Clementine, Sim. também. Eram cinco, ela Era levou. o... Passou uma cópia, de informa... não foi dela, mas Para o da informação que Bernard. estava à procura dela para o Bernard. Para o Bernard, exato. E ainda foi mais, agora não me consigo recordar porque eu Sim. não fui ver o recap, mas tenho isso perfeitamente em mente. Portanto, nós começamos com uma coisa que eu acho que é curiosa, e eu vou-te dar a minha ideia do que é que o William está a tentar comprar naquele tal data center da barragem, Na Hoover Dam, sim. na Hoover Dam, exato, que eu reconheci o monumento, entre Lindíssimo, aspas, portanto, lindíssimo. o edifício. E Manel, se eu te disser que ele está a tentar comprar The Forge, achas que é isso que ele Se ele está a está a tentar ter? comprar o quê? The Forge. O data center Ah! para onde foram uploaded a maior parte dos índios e das outras pessoas. Eu aí tenho uma questão, Sabes porque... porquê? Eu digo-te porquê. Se tu te recordares do episódio em que eles vão pela primeira vez ao The Forge, Sim. aquilo tem aspecto de ser uma instalação subterrânea. Naquela zona árida onde se encontra o Rio do Colorado Sim. e o Hoover Dam. Portanto, aquele hint é, pelo menos para mim, o suficiente para pensar que, inclusivamente, daquilo que o William, portanto, o Man in Black, acaba por dizer, que é aquilo foi uma coisa que me foi roubada e que está encriptada e ela já morreu. No fundo, literalmente é isso que ele diz. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é a Forge onde estão, portanto, o outro sistema que, se nós recordarmos bem, o fundador do Westworld, que agora me está a escapar o nome, Sim, o James Delos, sim. não o James Delos, mas o Sim, pai, personagem. o pai dele. É o que Não é. acontece quando uma série Tem demasiadas coisas. tem demasiadas coisas e acontece 2 anos depois de ter estreado com imensas estreias Portanto, estamos a boas falar pelo meio. do personagem representado pelo Anthony Hopkins, Ah, sim, Robert Ford, sim. o Robert Ford. Sim. Portanto, o Ford criou aquele mundo alternativo, que deixou aquele imprint do The Maze, não é? É E eles verdade. depois foram todos uploaded, ou seja, entraram, passaram naquela rampa, entraram para esse mundo que tínhamos aquela. Isto foi uma das cenas épicas suponho eu, de segunda temporada, do final da segunda temporada, em que grande parte das pessoas foram para lá, e foi a filha da Maeve também, com outra. Portanto, foi tudo uploaded para esse segundo mundo, Através da porta, sim. através da porta, e portanto, esse mundo, penso eu que tenha ficado cifrado, e que a chave da cifra estaria com a Dolores, mas com Que ela passou a a Dolores chave que ao Bernard. ficou, que deve ter passado ao Bernard, mas que o William não sabe. E que pensa que, como ela foi completamente esvaziada para dar cabo daquela orbe, que eu agora também não me recordo do nome, e que é onde nós vemos a Dolores a desaparecer na terceira temporada, a ficar completamente inerte, e o último pensamento dela foi a destruição de um daqueles duas, das duas orbes. Curiosamente, Eu acho que é isso que ele está a comprar e o pormenor de ou comprou hoje com dinheiro ou vem amanhã e vocês dão-me de borla. Para quem tomou atenção ao genérico, deve ter achado um pouco estranho o weaving da mosca. A mosca, eu não há achei, uma das partes. Não achei assim tão estranho. Porque a há várias coisas um que estão no genérico, não é? Há várias coisas que estão no genérico, e eu agora já sei que vi o segundo episódio. Mas há coisas que estão no genérico. Aliás, não há nada nesta série que eles coloquem, nem em posters de background, nem no genérico, nem na linha do horizonte, que não tenham um significado. Nós já sabemos isso. Certo. No caso da mosca, acaba por ser um símbolo da série desde o primeiro episódio, não é? Logo no primeiro episódio, uma referência como os robôs podem ganhar consciência, com a Dolores, aquela cena icónica no final do episódio, a matar uma mosca Exato. Que tinha Tinha na pousado ali. cara. É um símbolo recorrente. Mas aqui tem um outro efeito. Tem um outro efeito que tu notas na cena que acontece quando lá o moço do Do cartel. cartel, ele quando volta está completamente possuído por algo. Foi substituído? Não. Foi. Eu vou dizer que não e não vou explicar porquê. Porque temos a explicação no segundo episódio. Temos um hint no segundo episódio. Ok. Okay? Ele não foi substituído. Ele foi controlado. A minha questão aqui é: este William que estamos a ver ainda é o William? Ou já é o robô, a cópia dele que está sob controle? É a cópia dele, sim. De... É um duplicado. Já Vamos, é... vamos, vamos eventualmente usar o termo, vamos dizer que é um sim. duplicado. Sim. Ok? Isso é muito Blade Runner da tua parte, mas sim. Sim, porque eu não vou chamar replicante porque é outra coisa. Portanto, é um duplicado. Sim. Portanto, não é um humano, é um duplicado. Portanto, não vamos dizer que é um android, porque também não é a mesma coisa. Mas pronto, seja como for. Mas aqui Aquela já cena. consideras que é o Sim, sim. duplicado do William sob controle da Charlotte. Sim. Da duplicada Ou do da Charlotte. controle da Charlotte ou fazendo parte da Hive Mind Que a Charlotte está a criar. que a Charlotte está a criar, exatamente. Again, segundo episódio. Seja como for, mantendo aqui no primeiro. A cena seguinte que nós vemos depois do William ficar com a posse da barragem e do data center, a cena seguinte que nós vemos é o acordar da Cristina Dolores, ou da Dolores Cristina. Temos a Evan Rachel Wood a interpretar uma nova personagem, aquele que aparenta ser uma nova personagem, porque em Westworld já se viu que muitas vezes as coisas não parecem o que são, ou então são exatamente aquilo que parecem, depende de como é que os criadores da série e quem escreve aquilo acorda no dia. Temos Christine, que é uma guionista de videojogos. No mundo real, na Nova York de 2000 e vamos dizer 2060, E alguns 64, por aí, pelas sim. minhas contas, 2064. Pode ser, pode não ser, mas sim, será Alguns por aí. alguns por aí. Não deve estar muito diferente. E que é de facto, não só é uma rapariga muito parecida com a Dolores. Não só fisicamente, mas também em alguns maneirismos. Há Como pormenores interessantes. de repente tá no seu escritório, no seu cubículo, a escrever uma história que é muito parecida com a da Dolores. Certo. Mas antes dela, inclusivamente, sair do quarto, O plano, como ela acorda, é o plano como ela completamente. acorda, É, é quando sim. ela acorda, ao lado está um canvas com um quadro, no aspecto de estar a ser pintado, que era exatamente o passatempo que a Dolores tinha no parque. Há todo o passeio, todo o caminho que ela faz até ao escritório, Há um momento que eu achei engraçado, que já até já tinha partilhado contigo este pedinho do texto, que é dois moços que passam por ela a dizer algo de epá, tu já viste, pá, este mundo é surreal ou é irreal? E eu fiquei naquela. Será que eu não estou a ver aquilo que eu já vi noutro filme? Que também foi uma coisa inventada e reinventada. Ou seja, até que ponto é que esta Christine não é a Dolores reciclada num parque temático de uma Nova York qualquer, não é? Certo? Ou estarão a tentar cultivar a Christine para se sentir num ambiente confortável, que seja potencialmente familiar, em que ela tem uma ocupação a descrever histórias. Histórias essas que podem vir do passado dela de ter sido uma host no parque. Portanto, todas as coisas que ela viu e que sentiu poderão ser puxadas para criar histórias. Mas há todo esse... toda essa questão. Eu até te mandei uma mensagem a perguntar se já tinhas visto, porque isto fez-me lembrar completamente o primeiro ato do último Matrix, o Matrix Resurrections. Exato. Era isso, exatamente. Aliás, para está nas... quem ainda não viu, vamos falar do filme, porque já ouvimos. Certo. E o primeiro ato acho que é o melhor do filme e das melhores coisas que se fizeram em cinema no ano passado. Depois, o resto do filme... O filme tem alguns momentos em que eu gostei. Tem alguns momentos em que eu gostei de ver. O primeiro ato é magnífico. O resto sim, existe. É surreal. O resto existe. Pronto. Também, não, também é uma das coisas com Matrix. Eles reinventaram as cenas de luta e de perseguições no cinema há 20 anos. Utilizaram tecnologia que ainda hoje uma pessoa olha para o Matrix Reloaded. Epá, e aquilo nas texturas, nota-se que houve evolução tecnológica, sim. Mas mesmo assim tu pensas, isto foi feito há 20 anos e podia ter sido feito há 10. Sim, e foi literalmente reciclado, não é? Mas pronto. Sim, mas eles trabalharam isso muito bem. Epá, e depois neste, não dá para reinventar muito, muito mais do que aquilo, sim, que eles fizeram. Portanto, aceita-se. Mas o primeiro ato do Matrix coloca o Thomas Anderson, que eventualmente conhecemos como Neo, a trabalhar num videojogo chamado Matrix como lead developer do jogo. E ele é que desenvolveu todas as histórias e a Warner está muito felicíssima com, curiosamente, outra produção da Warner, não é? A Warner está felicíssima com o trabalho dele no Matrix e quer mais, e quer uma nova sequela. É tão meta, é uma conversa tão meta que é fantástica. É aquela velha questão, tu tens ali uma galinha de ovos de ouro ou uma vaquinha que dá leite condensado. Uhum. E então é continuar a espremer a tetinha e acariciar a galinha para ver se ela continua a dar e não matar completamente as coisas. Aqui não temos esse comentário. Sim, era isso que ia fazer. Aqui não temos esse comentário meta em relação a Hollywood, temos comentários meta em relação à própria série, à própria história da série, ela a criar os personagens, ela com o pai, ela a cuidar do pai que está doente, que... primeiro cria no meio do campo e depois, não, vamos mudar para a cidade. Exato. A cidade. Sim. Foi giro ver isso. Há ali umas quantas coisas engraçadas, inclusivamente eu achei que o grafismo da série sempre foi muito bom. Mas o grafismo aqui dela estar no seu posto de trabalho e descrever uma cena e ela aparecer em modo mais ou menos fumado, ou seja, tipo visualization sem grandes detalhes, achei um pormenor muito bem feito, muito bem feito. Principalmente por ela, quando tu dizes exatamente, não é no campo, é na cidade, e tudo aquilo muda e o personagem está exatamente no mesmo sítio, muda a roupa, só muito bom. Eu notei ali que... o trabalho dela a criar as tais experiências ou as tais cenas para os videojogos, claramente, eu vou dizer fotocopiado, que não vou dizer com papel químico, porque as pessoas já não sabem o que é o papel químico, mas foi fotocopiado claramente deste novo Matrix. Embora não tenha dado grande tempo para isso, mas pronto. Nada, sim. Nós depois vamos ver nas evoluções das coisas algo a acontecer. E é nesta altura que passa para uma cena com a Maeve, aparentemente numa cabana no meio da floresta. Mas antes de irmos à Maeve, antes de irmos à Maeve, podemos continuar a falar da história da Dolores, porque, e depois já vamos à história da Maeve e do Caleb, que acaba por ser uma só. A Dolores encontra-se com um tipo que é o Peter, não é? Sim. Um tipo do passado dela que quer que ela pare tudo. Deixa-me cá ver aqui. Sim, o Peter é aparentemente alguém que está obcecado com ela. Que lhe liga. Por ela. Que lhe liga, que lhe faz montes de chamadas. Sim. Um stalker. Parece um stalker, mas depois não passar a falar muito, porque já é material do segundo episódio. E que depois não posso mesmo falar. Ele atirou-se de um prédio, não é? Exato. Para provar que ela é que controlava a história dela. Exato. Se é assim. Pois, não é material para agora. Vamos deixar esse ponto de interrogação. Não, é que lá está, uma pessoa sai daqui. Chama-te a atenção para um outro pormenor. Sim. Que é aquele sem-abrigo que lhe fala na torre. Sim. E digo-te já que essa torre é uma torre que está no genérico. É uma torre que está no genérico, tal como os postos de iluminação que também têm, também têm um essa... aspecto semelhante. Exato. Dessa torre. Mas lá está, a questão aqui é uma pessoa, é que a história da Cristina, não é? Neste episódio termina aí. É o tipo atira-se do prédio porque ela pensou que ele se ia atirar do prédio. Aqui a questão é, e tu já sabes mais, já viste o segundo episódio ou não, mas aqui a especulação, a meu ver, parece-me, ela não nós conhecemos-la. Conhecemos a cara dela, não conhecemos necessariamente a personagem. Sim, nós não nos estamos a rever. Nós não nos estamos a rever naquela personagem. Conhecemos os sinais que ela dá. E vamos ver o que é que dá. Tem uma amiga que é a Ariana DeBose, uma das atrizes da moda. Ela é absolutamente formidável. Se a conhecem de alguma coisa ou se querem ver alguma coisa com ela, vão ver. Shmiga Dune não é propriamente um bom exemplo, embora ela esteja fantástica lá, mas ela acabou de ganhar o Oscar pelo West Side Story, que está absolutamente formidável. Ela é a Bala, é um dos membros mais proeminentes do elenco secundário no Hamilton, que está na Disney Plus. O West Side Story também está na Disney Plus. Ela é uma atriz formidável e estou muito curioso para ver que tipo de papel é que ela vai ter na vida da Cristina? Não é um papel de suporte. Para já, posso dizer porque não há spoilery content nisto. Uhum. Eu diria que ela está na série para ser a âncora da Cristina. Uhum. Só. Até Sim. agora, daquilo que eu sei. Sim. É porque a Cristine, o que ela faz é, ela discute com essa companheira de quarto ou companheira de casa, fala com ela, telefonam-se, não exatamente neste episódio, mas não noto aqui nada mais do que um papel de ser uma âncora. Agora, suspeito, pelo que tu me estás a dizer da atriz, que a atriz era mais uma atriz que eu honestamente não conheço, e é provável que ela tenha outro papel. Pois é, isso. Como é, sempre. Não, mas para já, eu posso dizer, e nada disto é spoiler e para o segundo. Eles podem fazer como Star Wars e pegar num ator importante e dar-lhe um papel da treta que só aparece em 4 cenas. Podem. Exato, Star Wars fez isso nas últimas sequelas e a meu ver, foi uma coisa péssima de se fazer, porque depois Sim. eles pegaram nesses atores, fizeram um circuito promocional com eles, um circuito promocional normalíssimo. E eles aparecem 3 ou 4 cenas só. É isso, é isso. Eu não sei se tu já viste... Do Americans, por exemplo, do Felicity. Não sei se tu viste já o Obi-Wan. Já vi a série, sim. Já viste a série e tanto vês um ator muito conhecido que aparece literalmente na última cena. Sim, mas aí eu aceito. Mas aí fazia todo o sentido. Faz sentido que apareça ali. Mas houve eu uma maior exploração dos atores secundários e até das caras mais conhecidas, como a Indira Varma, não é? Sim, que também. Que conhecemos de Game of Thrones. Exato. E que faz... Fez ali um arco, fez um arco bastante bom na série. Sim. Mas voltando a esta. Voltando a esta. Porque eu e o Manuel, portanto... quando nós estamos juntos, começamos a falar de batatas e passado um bocado falámos de exploração espacial com Fórmula 1 pelo meio. Porque estamos a falar, porque falamos de batatas e de exploração espacial, onde é que nos leva? Ao Martian, do Andy Weir, o filme com o Matt Damon, em que ele está a plantar batatas em Marte. Exatamente. Porque tudo isto tem alguma ligação. Tudo tem uma ligação. Aquela história dos seis pontos para o Brad Pitt funcionam para tudo. Para o Kevin Bacon. Para o Kevin Bacon também. Para o Brad Pitt também funcionam. Mas a questão é essa. A questão é essa. É que a Ariana DeBose, eu não estou a ver Westworld a pegar numa atriz tão importante como é a Ariana DeBose neste momento. Para ser apenas um papel. Sim. E dar-lhe um papel básico. Acredito que ela poderá ter alguma importância ao longo dos, para mim, 7, para o resto do mundo, 6 episódios que ainda faltam. No caso da Dolores, vemos como é que ela tenta explorar a sua vida. Aliás, é aquela dicotomia, a empresa quer uma coisa, ela enquanto artista quer outra, a Christine. Aliás, que é uma coisa perfeitamente normal e aceitável normal, e conhecida. Sim, e depois alguém, na última cena do episódio, alguém a está a espiar, alguém pôs lá qualquer coisa na varanda, neste caso alguém lhe partiu um vaso, mas depois na rua aparece um vulto, a câmara dá a volta, quem é? Pode ser o Teddy. Exatamente. Não sabemos bem se é, mas é o James Marsden, com certeza, que deixou, pôs de lado por uns momentos as suas aventuras com o Sonic e regressou a Westworld. Exatamente. Vamos ver o que é que sai daí, não é? Sim, vamos ver o que é que sai daí. Aquilo que eu vejo na personagem Christine é alguém em conflito. Alguém em conflito interno. Conflito interno, portanto, toda aquela, as personagens da Dolores nas duas primeiras era de alguém determinado que sabia o que queria, sabia o que é que estava a fazer, ou pelo menos estava a seguir o seu script. Mas a própria Dolores também começou a ter esse conflito mais para a frente quando se começou a perceber, não é? Certo, mas aqui é claramente alguém que está literalmente em conflito e cheio de dúvidas internas, que têm estado a ser pioradas... Tanto pelas chamadas insistentes daquele número pelo stalker, tanto pelo sentimento de incómodo que ela tem quando passa naquele tal sem-abrigo, porque eu acho que esse também é importante, apesar de parecer que não é, esse também é importante, eu não sei quem é o ator, mas no ponto de vista de história é importante, e... Eventualmente é o que está a colocar a Christine mais não era disarray, mas mais, como é que eu traduzo isto? Agora tenho uns problemas com o inglês, que é uma coisa brutal. Mais desconfiada e mais... Desconfortável. Desconfortável com o mundo todo, ok? Estava aqui a tentar ver quem é que era o sem-abrigo. Okay. Mas estou com medo de apanhar spoilers. Entretanto, temos outra história, não é? Diz? Temos outro arco, a Maeve e o Caleb, começam como um arco separado, mas que se juntam no final deste episódio, como acabaram a última temporada. Passaram-se alguns anos desde o final da terceira temporada. O Caleb construiu família. com uma mulher negra. Eu gosto de como eles deixam ali a dúvida sobre, peraí, ele tem alguma coisa a ver acho que o episódio cria essa dúvida, se a criança tem alguma coisa a ver com a Maeve, se não, mas depois lá aparece a mãe e ok, pronto. Não tá. Certo, e esse drama para mim nem sequer surgiu. Pode ser só comigo, sim. Mas certo, mas é uma das possibilidades, como sempre. Continua com os seus problemas, com o seu stress pós-traumático, da guerra, do que lhe fizeram também, após. Há aquela cena que nós vemos no farol, em que o engraçado da Maeve a estar a reviver o passado, que provoca uma quebra de energia. Sim. O que faz lembrar que ela continua com os seus poderes, que saiu do Westworld, e que os continua bem, bem afiados, dizendo assim. Eletromagnetismo. E que quase que nos deixa ali na dúvida se o Caleb morreu ou se não morreu. Que eu fiquei naquela na dúvida. Mas acho que estávamos a ver, era um sonho dentro de um sonho. Na cena quando eles saem do farol, há uma grande explosão e ela fica ali, o moço está a sangrar profusamente e aparentemente ela... A temporada termina com eles os dois em cima da varanda a ver o mundo num caos, não é? Exato, certo. É assim que ela termina, não é? Portanto, e sabemos que eles vão para a guerra e que vão lutar por coisas, não é? É o que sabemos até agora. E que acabaram por sobreviver de alguma forma. Até lá, mas que agora há um combate porque a Maeve está a ser perseguida pelo Man in Black e consequentemente que contrata mercenários para irem procurar. Contrata? Faz? Não sei. Não sabemos. Já não sei. Um deles foi feito. O Brigham, que ela consegue apanhar e que se vê que tem o mesmo receptáculo para aquele zingaralho em cima, portanto. Seria o modelo aparentemente mais recente, acho eu. Os mais antigos, a esfera era pela frente. Sim, sim. E então ela consegue ver, e quando, assim que ela vê. Do ponto de vista do direito à reparabilidade, é péssimo. É, porque estragas o material para chegar lá. Sim. É, o segundo modelo é terrível. O primeiro é mais razoável. É um pouco mais prático. É pouco. O Luís é a pessoa ideal para se falar disto, atenção. Certo, sim. Eu diria que o segundo modelo é uma otimização no aspecto em que passa a ser descartável, porque tu dali só queres chegar à orbe e o resto pode estar no estado em que estiver. Inclusive há aquela história da que eu acho que nós vimos numa cena, e tal, não, eu só preciso da cabeça e tipo, corta a cabeça, sim, e leva, sim. E sabe, acho que é uma cena de uma das séries anteriores, mas aqui sim, o primeiro modelo era muito mais elegante, até porque os gráficos que eles fazem são tão similares que nós até ficamos na dúvida. É verdade. O que é que nós estávamos a ver, se era a atriz ou se foi um freeze frame ali estratégico para depois passar à animação, estava muito, muito bem feito. Seja como for, ela, a partir do momento em que vê o William, portanto, o William / Man in Black, ela percebe que a coisa ainda não acabou e que ela continua sobre busca, continua atrás dela e, obviamente, vai buscar o Caleb, porque sabe que se vieram atrás dela, vão atrás do Caleb. E... Aqui a questão é que interesse é que ainda terá Charlotte em perseguir a Maeve, não é? Eu diria que... Serão restos da ligação que a Maeve teve com o francês. Com o Serac, sim. São Serac, sim. Eu, assim... isto, novamente eu encontro aqui, pode parecer um bocado errado, encontro aqui um paralelo com o Matrix, porque no primeiro Matrix e nos outros dois, que aparentemente não existiram, porque há pessoas que só dizem que só há um Matrix, que é aquela piada do costume, nós vemos que à medida que o Neo... É razoável. À medida que o Neo ganha poderes, o Smith vai ganhando poderes também. Sim. O Neo pelo lado dos humanos e o Smith pelo lado das máquinas. E nós vimos isso Claramente. Desenvolvimento do algoritmo e desenvolvimento das máquinas sobre as próprias máquinas, desenvolvimento de inteligência artificial, mas de inteligência artificial a trabalhar sobre desenvolvimento de inteligência artificial sobre si mesmo. Exatamente. Sim. E nós vimos que aquela luta de artes marciais entre a Maeve e a Dolores na terceira temporada, aquela luta espetacular, notas, portanto, temos duas entidades cibernéticas com valores completamente díspares. Ok? E a Charlotte sendo uma parte da Dolores... Mas aqui é outra entidade, já é outra entidade com outra posição diferente. A Charlotte tem valores do lado da Dolores. Sim. E a Maeve nunca deixou de ser o que era. Sim. Ok? E, portanto, a Charlotte sabendo que a Maeve existe e com os poderes que a Maeve tem, a Maeve é quase como se fosse um Neo que consegue controlar os outros. Certo. E a Charlotte aqui é o Smith. Que é o Smith, exato. Portanto, eu acho que a Charlotte, enquanto não acabar com aquela potencial ameaça, não vai deixar de estar em perseguição. Sendo que o único resquício da Dolores Prime, não é? Vamos chamar-lhe assim, está no sublime, não é? Está no paraíso. Talvez não. Talvez foi onde a Maeve entrou em contacto com ela no final da temporada. Certo. Sim, de acordo. O único resquício dessa Dolores está lá, a não ser que seja a Christine e que... Mas ainda... Mas estamos a pôr a carroça... Muito à frente. À frente dos bois. Este episódio foi... E tenho essa sensação com Westworld. Isto foi algo que os... criadores da série disseram no final da terceira temporada, em que Westworld é uma série que se reinventa a cada temporada. Não concordo totalmente com isso, porque a primeira e a segunda temporada são muito mais ligadas entre si. Sim, são coesas. Na história, são coesas, acontecem no parque ou num parque ao lado. A terceira temporada sai cá para fora, mas... ainda tem alguma coesão com as anteriores. Esta vai tomar um rumo diferente. Esta parece algo completamente novo. Aliás, isso vê-se quando nós falarmos amanhã ou depois da manhã, quando nos conseguirmos juntar novamente. Espero que já tenhas conseguido ver o segundo episódio. Porque isso vai ter uma secretária montada. Vai-te responder a mais algumas questões que neste momento são pontos de interrogações que tu tens. Okay. Sim. Portanto, este primeiro episódio, portanto, termina de facto com o Teddy olhar para a varanda. Com o Teddy olhar para a varanda. Portanto, será que é o Teddy? O Teddy, a minha nota foi: Teddy still waits for Dolores. que era uma relação que eles tinham dentro do parque. Aliás, era assim que estava construído a narrativa entre os dois. Portanto, os dois que se aproximariam, mas nunca juntariam. Era uma impossibilidade matemática isso acontecer. E é interessante, portanto, o terminar da razão de ser do vaso partido era ou um stalking ou eventualmente um watchful eye, se é que eu posso dizer. Alguém que está a cuidar dela. O que nos leva, então, a perguntar novamente, então, mas se o Teddy está a olhar para aquela personagem que nós conhecemos visualmente como sendo a Dolores, mas que se chama Christine, we are questioning the nature of our reality. É o início de uma temporada do Westworld. É mais questões do que respostas. Não há respostas. Não. Só há questões. Eu tenho a impressão que nós, quando voltarmos a falar aqui, daqui a 7 episódios, sim, nós vamos estar, eventualmente, a fazer o comentário do último episódio, a rir que nem os perdidos, a dizer, bolas, estávamos tão enganados quando gravámos o primeiro episódio desta nova temporada, ou não. Eu já nem arrisco em lançar teorias, porque nem é que tenha tido grande tempo para pensar nelas, mas também por aí... Mas não, não estou, estou a ver este episódio, vi este primeiro episódio e fiquei. Ok. Quero ver o que é que vem a seguir. Porque não há nada, só lançam perguntas. Posso ficar com ideias? Eu posso dizer, sem revelar nada de especial, eles estão, obviamente, a estabelecer uma narrativa. Completamente. Que é porque é uma coisa história completamente perfeitamente nova. Normal de ser feita. Sim. É algo que o pessoal, que a malta já está habituada, não é? Os fãs da série e os menos fãs também estão habituados a este tipo de narrativa, portanto tomam um pozinho daqui, tomam um pozinho dali. É verdade. Aliás, é engraçado, o segundo episódio começa com mais um pozinho e eu fico, isto foi para quê? Ok, depois a gente percebe o porquê. E pronto, para já o que eu te digo é, espero com muita ansiedade que vejas o próximo episódio. Porque isto, o facto de eu já ter visto e tu não, isto está-nos a fazer mal. Não está a fazer mal, porque quem está a ouvir isto, certamente que já viu o primeiro episódio, não sei se já viu o segundo, mas se calhar quererá também alguma ajuda para pensar nas coisas, para... não que sejam burros, não são, é que, apenas olha, é bom isto é uma daquelas séries em que é bom falar das coisas porque conseguimos pensar nelas, conseguimos pensar nas hipóteses, pensar nas possíveis ligações, e é difícil fazer isso nas redes sociais hoje em dia, e assim têm dois chatos a falar-vos aos ouvidos sobre aquilo que viram. Basicamente. É quase como eu li o The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Sim. Eu vi a adaptação para cinema. Sim. E só depois... Uma boa adaptação para cinema. Uma boa adaptação para cinema, bastante boa. Muito e boa. E só depois de um podcast de uns amigos em comum, a falar nisso, é que eu percebi, finalmente, ok, que a Terra é que era o tal computador que eles tinham criado. A sério? Isso está literalmente explicado no filme. Sim, mas o facto de estar explicado não quer dizer que essa informação tenha entrado. Mas é muito literal no filme. Ok, percebo-te. Porque o facto de tu dizeres que está ali uma laranjeira não quer dizer que aquilo tenha laranjas. Podem ser toranjas, podem ser limões. Na altura em que tu te apresentaram os factos, tu podes estar a pensar noutra mesmo coisa. Mesmo que tirem uma laranja da mão, te deem a laranja... E te digam, isto é uma laranja, desta laranjeira, tu podes pensar, não, isto não, está toranjas. Isto é uma toranja, isto não, eu não gosto de toranjas, são demasiado ácidas. Não, mas lá está, e até posso, nós já vamos longos, não queríamos fazer vamos isto muito longo. Mas não queria, não, mas olha que se lixa, é a vida. Mas acontece. Pronto, posso inclusivamente falar de um pormenor engraçado. Eu, nos últimos meses, tenho consumido demasiado YouTube do que eu devia. E então apanhei com um vídeo genial de um Chrome que eu agora não consigo encontrar no meio de tanta visualização, que era um tipo a explicar porque é que as pessoas fazem vídeos a explicar os episódios de séries. Ah, pá. Sim, essa gente é horrível, pá. E aquela malta que se põe a explicar um episódio, tipo, eu já me aconteceu situações de eu vi um episódio e por uma razão qualquer, aparece-me uma sugestão de explicar aquele episódio. Assim, mas para que é que alguém precisa que lhe seja explicado isto? Obviamente eu precisei no caso do Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Okay. Eu precisei. E mais, posso dizer que inclusivamente eu li esse livro em português e depois comprei o original em inglês. Sim. Que li o todo há muitos anos. E mesmo assim não tinha apanhado aquela, portanto, se eu não apanho uma básica, quem é que não consegue apanhar um grão de areia que aparece no meio é que no deste mar que filme, é o Westworld? No próprio filme está, é muito literal. É mesmo muito literal. Pois, certo. Mas eu já revi o filme depois disso. Acontece, sim. E não consigo apanhar a coisa direta. É genial. Opa. Porque, pronto, é assim a vida. Nós nem conseguimos... Às vezes, sabes que nós somos demasiado inteligentes para o nosso próprio bom. Para o nosso próprio bem. Sim. Ok? E depois coisas acontecem. É, como diria Carlos Pinto Coelho, e assim acontece. Foi o primeiro episódio das Vozes da Dolores. Luís, muito obrigado por esta conversa. De nada. Nós vamos voltar a conversar em breve sobre o segundo episódio, que a nossa conversa pode começar já a seguir ou daqui a umas horas, dependendo de quando estiverem a ouvir isto. Se são novos aqui no mundo de Westworld ou neste submundo de As Vozes de Dolores, podem subscrever este podcast em todas as plataformas habituais, onde quer que existam podcasts. As Vozes de Dolores estão lá. Não, o YouTube não é uma plataforma de podcasts, é uma plataforma de vídeos. As pessoas é que levam isso em erro, e eu não estou com paciência para editar vídeo agora, lamento. Atenção, para dizer mais? Vou fazer um pequeno pormenor. Sim, mas sim, continuando como não estavam a dizer, subscrevam o podcast, façam rewind e ouçam os 30 episódios que há para ouvir. 28, sim. 28? 28, sim. 28, ok. Estava a assumir 10 episódios por temporada, mas pronto. Na última foram 8, na última foram 8. Nesta também vão ser 8. E portanto, ouçam os podcasts. Eu só apareço na terceira temporada, acho eu, a meio da terceira temporada. Sim, sim. Porque o Manel antes não aliás, não nos tínhamos cruzado para falar sobre isto. É calhou, verdade. Calhou. Falámos de um monte de coisas, não falámos desta. E o que acaba por acontecer é que ouçam as conversas que já houve para trás em relação a isto. Vocês vão achar isto com piada. E em relação ao podcast em vídeo, eu por acaso gosto, desde que haja um estúdio e que as coisas estejam vagamente bem apresentadas. Eu estou, não literalmente, é não é o caso, eu estou com um estendal e um telescópio atrás de mim, e no telescópio está pendurado um rob. É a situação em que estou hoje. Amanhã espero ter uma secretária montada. O Luís está a mostrar o fantástico escritório dele, por isso é a vida, é assim que a vida funciona. Como costumo dizer, é que praticamente cada um tem aquilo que merece ou aquilo que pode. É a vida, é assim. Deem-nos o feedback em relação ao episódio no Twitter. Eu estou por lá como Manuel Reis, o Luís como Luís F. Correia. Exatamente. E é isso, eu normalmente digo voltamos a falar para a semana, neste caso vai ser voltamos a falar amanhã ou depois de amanhã ou assim. Garantidamente antes de segunda. Garantidamente antes de segunda. Segunda-feira sairá o terceiro episódio. Luís, mais uma vez, muito obrigado e voltamos a falar daqui a pouco.